听众收听。Invitam que olha o hotel, para acionamento e ataque, chamado em 18.95, altimetro é 1.0.13. Sou Azul Alfa, X-Ray Echo, pronto para ingressar no pátio principal. Tente Alfa, X-Ray Echo, aguarde por gentileza. Aguardado. X-Ray Echo, autorizado ingresso no pátio principal e reboque até o gate 08, reporta finalizando. Direita 219, agora no 649. 49, virando pista. Bom, 649, bom dia, táxi via Alfa, reporta tia Juliette. Alfa, reporta tia Juliette, agora no 649. Federal 9970, pronto, cópia. Federal 9970, autorizado Teresina, nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, Flock. A primeira aerovia intercepta é o Pesulo 20. Responder 5436, controle 120, decimal 8. A aerovia é o Pesulo 20, após prossegue de acordo com o rota previsto no plano de voo. Federal 9970, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Federal 9970, na escuta? A saída é Momo, transição, foque. 9970, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Solo Salvador, uma boa, 31953, informação Lima no portão 5 para autorização, Rio de Janeiro, Galeão. 31953, informação Lima, confere, aguarde um minuto para a cópia. Na sua escuta, senhorita. Boa, obrigado, bom dia. Para 649, ingresso no Pátio Pessoal, via Juliette, no através do 06, aguardo a viatura Follow-me para prosseguir até o 10. Prossegue via Pátio, aguardando no através do 06 a viatura prosseguir para o 10. Alfa X-Ray Echo, confirme já finalizado o reboque? Ainda não. É, percebeu alguma alteração na parte estrutural da aeronave? Não, é tudo ok aqui. A gente está tendo 6 a 8 urubus sobre a pista e aparentemente saiu um ato sem pegar em nenhum. Só que era um urubu que estava sobre a pista. Ok, obrigado pelo relato. Cargo 6570, confirme o nível solicitado, é 350. Negativo. Gente, aguarde um minuto para a cópia preparar a saída Puca Transição Caju. Puca Caju aguarda 6570, dado. São 3153, pronto cópia. 3153, pronto cópia. São 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Topezolo 10. decola da pista no zero com primeira curva à direita. Na saída da L, letra Mótima. Após o peso 1 no zero, vai até SMAP. Mantenha o peso 1 no zero até SMAP, corrigindo. Bandeira 5440, controle 120, decimal 8. Gente, então, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, via peso 1 no zero. Até SMAP. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da saída da EL, Leda direto Mótiva. 5440 transponder, 1208 controle, TAN 3153. TAN 3153, confirme o transponder copiado? 5440. Gente, cotejamento correto, é a bote pronto para o pushback acionamento. Gente, 3153. Cinco sete zero, pronto, cópia. 570, prossiga. 570 autorizado, Recife, nível 350. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Responder é 54430, via Uster Whisky 58, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 350, pista 10, esquerda, Puca, Caju. 5443, operador 58, controle 208, pista cargo 6570. Pista cargo 6570, sai da Puca Jamo após Jamo Caju. Puca Jamo Caju, pista cargo 6570. 6570, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o questionamento. Reportará a ABSA. Patongo Vitor Charlie Hotel, autorizado pista 35 para decolagem. Ingresse e reporte quando alinhado e pronto. Permanece curva à esquerda após decolagem. Aliado próximo a 35, Vitor Charlie Hotel. Patango Vitor Charlie Hotel, autorizado decolagem de pista 135, vento 310 graus com 3 nós. Autorizado decolagem 35, Vitor Charlie Hotel. Bom dia, décima tem 4.010, autorizado direto Ponce, altímetro 1014. Questão de identificação, permanece vigilante. Papatango Vitor Charlie Hotel, decolado ao 02, chame controle 120 do 08. Controle 108, Vitor Charlie Hotel. Controle, bom dia, Papatango Vitor Charlie Hotel, decolou na bomba, passando 1000 pés na sua escuta. Bom dia, Vitor Charlie Hotel. Contato radar, confirma radial ideal de saída. Seria 287. 3153 no portão 5 para pushback e acionamento. 3153 em coordenação de equipe de sol, reporta ataque. Sente autorizado, vai coordenar 3153. Salvador, da 3153, para o táxi, altera na Campinas com 4 horas e 1158 a bordo. 3153, táxi via 71 no Índio, ponto de espera chamatão em 1118-95, altímetro 1013. 63 no ajuste via Pátio 1 no Índio, 1895, ponto de espera, obrigado, 3153. Equador, uma boa, 73, Mono 53. Tá, próximo ponto de espera, aqui está, Mono 0, pronto. 73153, autorizada a linha de decolagem pistão no 0, 23, 3153, decolado aos 10, chame controle em 120, decimal 8. 3153, copia a torre. Bom dia, contato no radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, 3153. Recebendo alto e claro. Bom, agora é que a mensagem ficou entrecortada, não está completa. Agora o senhor recebe 5%. Afirmativo, alto e claro a mensagem. Ok, muito obrigado, senhor. Da Gol, reautorizado 2000, altímetro 1014, após pelo Duna, livre LS, reporte estabilizado. Aqui para 2000, 1014, reportagem estabilizada, Gol no 759. Gol no 759. 192, bom dia, sendo identificação, vigilância, desce para 3000, direto Duna, altímetro 1014, o Gol 1092. controle, haveria a possibilidade de coordenar a proa de VUX para o TAM 3153, consente, por favor? Quando eu conseguir compreender o nome da posição, a gente vai coordenar. VUX, Vitor e Uniforme Kilo Eco Serra. Tá bom, ok, vamos lá. O 3, o Centro Recife autorizou o bridge, que é o nome mais fácil de falar. Afirmativo, é ele mesmo inventa e se enrola. Bridge, muito obrigado. Papatango Vitor Charlie Hotel, 40 milhas de Salvador, mantém uma centena, chama Recife 128.8, boa viagem. Confirm the no information card is November, altimeter standard 1014, expect 80 clearance, but 2223-1802 with the conquista. Roger, that's 1014, stand by 2223. DLS Gol 1759. 59 da Gol, ciente, passou o Duna, na torre 118.95, bom pouso. 1895, obrigado. Da Conquista, flight for level 180. Take off runway 10 after parking, after to take off to turn right, arbor the path after LF, squawk 5447. Salvador Approach Frequency 120.8. After LF, direto ao plot position. And after, according to the flight plane route. Roger, clear to Victor Reconquista, flight level 180. Departure from runway 10, allow upward departure, allow for transition. After that, plot. And Concorde 5447, departure frequency 120.8.2223. Confirming flight level? Final flight level 180. Okay, 2223, read back correct, report right for pushing startup. I'll call back 2223. Prossiga. Passão no 70, chama Centro Recife 125.1. 251, obrigado senhor, bom trabalho. Solo Salvador na escuta do TAM, Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu, prossiga. Bom dia, Mike Bravo Zulu, solicitando autorização de rebote do pátio principal, Finger 7, para o Finger 2. Gente, aguarde um minuto, por gentileza. Gente, não aguarde. Bravo Zulu, na escuta? Na escuta. Aguardará a aeronave que já está na curta final da 190 que prossegue para o gate 09. Ok, sim. Bruno 759, solo 20, libere primeira direita, chame solo em 121, adicional 9. 219 à direita, 759. Solo Bruno 759, liberando. 759, táxi via Alfa Juliette, no, até o través do gate 06, no através do gate 06, guarda viatura, follow me para prosseguir até o 09. Gente, Alfa Juliette, no através do 06, guarda viatura, para prosseguir para o 09, gol no 759. Vitor Juliette, prossiga. Confirma o Papatango Alfa Vitor Juliette? Sim, Papatango Alfa Vitor Juliette, pronto, cópia. Confirma o Pátio? Alfa Vitor Juliette, autorizado Leão Foz. No nível 065, decola da 17 com primeira curva direita no corredor X. Mantém restrito o nome e o pés aguardando liberação do controle. Transponder é 5450 e o controle em 120.8. Cinco, quatro, cinco, zero, Alfa, Vitor Juliette. The ground, passador 2223, position number 5, request pushback and negative startup. Pilot 2223, report to red for push and startup. Correction, report to red for taxi coordination with ground staff. Call back for taxi 2223. Posso call free? Juliette, sua transmissão está intercortada. Pode cotejar novamente a cópia? Confirma o nível copiado em um destino. Gente, Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto, confirma pessoas a bordo? Pessoas a bordo? Gente, faça um check em rádio, confirma, informa que a clareza é 2 na sua transmissão. Chame para acionamento táxi da Torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-4. Federal 9970, pushback acionamento. Federal 9970, aguarde para o pushback acionamento número 2 no setor. Amador, passador 2223, ready for taxi, 44 souls on board, 80 hours and 40 minutes of endurance, alternating Salvador. Tito, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Can you confirm a person on board, please? 44 souls on board. 2223, approved taxi to a holding point, vai aí para um Indian holding point, qual Salvador, tower frequency 1-1, next is on 905, heading to 1014. That's right, clear taxi via Eastom and India, the holding point, attack tower frequency 118, decimal 905, altimeter setting 1014. Thank you, have a nice day. 1-0 e 9-2. Livre pouso pista 1-0, vento 320 graus, 039. Livre pouso pista 1-0, 1-0-9-2. Será que chamou o sol? Azul 4234? Positivo. Aguarda um minuto, essa cópia prepara a Buca, transição Caju. Prepara a Buca, Caju, azul 4234, obrigado. Foi em dia novembro, informação novembro em curso, aguarde um minuto pra cópia. Mike Bravo Zulu na escuta? Na escuta, Mike Bravo Zulu. Encolhendo um pouco a equipe de solo, realizar o reboque, informa finalizando na correção autorizada até o través 06, reportando através 06 para prosseguir até a posição 02, o gate 02. Certo, será feito, graças. Paulo Salvador, bom dia, o Gono 649 para autorização, quente da Mike, o nível 360 por segundo. Quente Gono 649, a informação em curso é novembro, a modificação é um vento variável e o QNH 1014, vento variável de 4 nós, Gono 649 e número 3 para Costa Guardi. Quente, obrigado. Salvador, abissa cargo 6570, posição 90, pushback acionamento. Abissa cargo, aguarde um minuto da cópia, correção para pushback. Aguarda pushback 6570. Federal 9970, em coordenação do equipe de sol, reporta táxi. Capatango, Alfa, Victor, Juliette. Autorizado ingresso, pista 17, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. Vieram pelo IC 58, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, transfunda 5-4, controle em 1-2-0, decimal 8. Azul 4234 para Recife 350 autorizado, decola 10, curva esquerda na Puca, transição Caju, intercepto pelo IC 58. 5454 é o código, controle de saída 1208, azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, aposto pronto para o pushback e acionamento. Reportará o 4234 azul. Salvador, Tom, morning, Passaredo 2223, reaching Holly Point, runway 10, ready. Passaredo 2223, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Passaredo 2223. Voo 1092, solo 29, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 21, obrigado, 0092. Sete, Romeu, de Serra Inga, Eco Inga, confirme o destino agora. Seguindo agora para sobrevoo a região da Ponte Nova, com 3 APLB, locado 01, 115 no transponder. Mantém 500 AGL, ajustado 1014 na sua escuta. Obrigado, prossiga para sobrevoo Ponte Nova na escuta permanente, Marcos Leite Romeu. Permanente, Romeu. Chama a torre em 118 decimal 95, altímetro 1014. Fala, bom dia. 1092, gol livrou. 1092, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1092. Pressionar, repórter pronto para o táxi. General está acionado, pronto para o táxi. 4 horas de autonomia, alterna São Luís, 2 a bordo. Alternativa Salvador, com São Luís, confirme. São Luís. Sim, Sideral 9970, autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1, no Índia, ponto de espera, chama a torre em 118, decimal 95, altímetro 1014. Afirmativo. Papá é Queen de Novembro, reporte na taxioca. Papá Mike é com Delta, número 2 para cópia, aguarde. Passarei do 2-2-2-3. Airborne 3-2, contact control 120-8. Departure 1-20-8, thank you, have a nice day. Sideral 9970, mantém 2 pés. Papatango Alfa, Vitor Juliette, decolado aos 3-2, restrição 1000 pés até a liberação do controle, chame controle em 120-8. Sinal 1200 feet with you. Good morning, Passaredo 2223, radar contact on departure, climb and maintain 180, on board departure. Climb and maintain flight level 180, on board departure, 2223. 970, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 320 graus, 039. Autorizado a alinhar e decolar, confirmo. Afirmo, alinha e decola, pista 10, sideral 9970. 9970. Salvador, Sapatango, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, no meu pé, escorredor a fé, reporte Farol da Barra, aguardando para voar direto em Lençóis. Reportará Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Prossiga. Não confia a informação, aeronave no Farol da Barra? Bom, acabou de decolar, a pista 17 também está poando, corredor cheio. É um número 10, é um Charlie 150. Ok, graças pela informação, vai manter o vídeo. Gente. Eu aguardo por gentileza o táxi da aeronave que já está finalizando o pushback no pátio 3, após prossegue. Aguardo o instrução. Sim. Só prosseguindo. Sim, mamãe, que é o Alfa Victor Juliette, controle Salvador, passando o farol da Barra. Juliette passando o farol de Itapuã, batendo no meu pé e já pode rodar bar. Cruzado Porto Seguro, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El, Cleta após Bidev. Aerovia Upper Whisky 50, controle em 120 decimal 8, transponder em 5460. Super Whisky 50, decola da pista 10, curva direita, da El Leda, Fidev, 1208, controle 5460, transponder, voo no 649. Então, 1649, proteja metros correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Tá chamando. Zeta, pronto, contra. Sabe Manati, mantendo no meu pé no corredor, cheia, decola da 97, com primeira curva à direita. Transponder 0125 e o controle em 120 decimal 8. Certo, proteger metro com F, confirma o PLB. 112. Gente, para acionamento, correção já acionado para o táxi, chama torre 118 decimal 95, altímetro 10014. Solo Salvador, para o pushback acionamento, azul 4234. Azul 4234, aguarde para o pushback acionamento. Na sua escuta. O táxi sabe seu cargo 6570, tem 3 a bordo, alternando Natal com 2 horas e 20. Sim. Gente, livre de decolagem, posição 17, vento variável com 2 nós, papapá, eco Índia Novena. Zona 4. 245, ponte de espera via parte Índia, para carga 6570, bom trabalho. Solo Salvador, muito bom dia, total 99 no meio. Total 99 no meio, informação em curso é novembro, aguarde um minuto para a cópia. 590, aguarda na cópia. Papapá, Edson de Novembro, decolado aos 37, chame o controle em 120.8. Novembro, tenha um bom dia. Estão reportando ao táxi, 4234. Mike Bravo Zulu, atenta a aeronave à frente, taxiando até o ponto de espera. Finaliza o reboque até o gate 02, reporta no gate 02. Sim, será feito, graças. Opa, Vitor Juliette, controle Salvador. Opa, Vitor Juliette, controle Salvador. Controle Salvador do Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, contato, radar na decolagem, suba ao 080, saída Árvore. Novembro, saída Árvore. Chanel 6225 vai atingir 4000. 6225, desse mantenha 3000 pés, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso localizador, Chanel 6225. Gente, mantém 3000 pés, sob restauração, mantenha proa, limite ao lock, Chanel 6225. Alfa Vitor Juliette, controle Salvador. O peso 10 faz de acordo com a rota prevista no plano de voo. Para responder 5423, controle 1120 decimal 8. Juliette. Ok, Alfa Vito Juliette, do Papa Papa com a Índia Novembro, é câmbio? Responde 5423, controle 1208, total 9996. Total 9996, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chamarei para o push acionamento, 9996. Fala, Salvador, muito bom dia, gol 1759, 380, Guarulhos na Copa, gente, na informação Novembro. 1759, informação Novembro com série, tenho pré-autorizado nível 360, modifica para o 380. Não, aceito 36, gol 1759. Gente, prepara a saída da Eule da Morte, vai Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aguarde um minuto para a cópia. Aguarde. Oi, Salvador, é o Sapatão Alfa Vitor Juliette. O Ocean 6225, reação navegação agora na flor de Duna, desça para 2 mil pés, LSX autorizado, reporte localizador. 22 mil pés, flor de Duna, reporte estabilizado, Ocean 6225. O Sideral 9970, da presente está autorizado, Teresina. Muito obrigado, só queria ajuste de transponder, por favor, controle. Salvador, bom dia, abre 6570, decola, passa 1500 na sua escuta. Federal 9970, cumpriu a instrução direto Teresina? Contato radar de decolagem, suba 350, saída PUCA. 350 PUCA, 6570. Salvador, bom dia, 362, bom dia, prossiga na chegada Bonfi, desça para 4000 pés, o altímetro no 094. Sendo 4000, ajustado no 094, desce 350. Sideral 9970, copiou a última inscrição? Confirme. Está presente, está livre, direto Teresina, o Sideral 9970. Já. O Alfa Vitor Juliette, controle. Ah, o Mike Juliette, vamos lá. O mesmo já estava correlacionado 5450. Problema nenhum transponde. O problema foi que ele abandonou o litoral, corredor axé, cruzou a final da 10 sem contato com o controle Salvador. E ainda está subindo sem autorização do controle. Interferiu o tráfego do Fokker 100 na final da 10. Autorizado em gratificação 17, pode mandar alinhado pronto. É o ponto de espera visual com o TAN. Com um relação ao Airbus, vai estar realizando o reboque? Positivo, visual, posso detectar. Gente, no ponto de espera, chamar a torre 1-9-9-5, altímetro 0-1-4. Confirme a alternativa? É, nossa alternativa é Maceió, ajustado no 0-4, no ponto de espera, dando 0, chama a torre 1-9-9-4-2-3-4. Bom dia. Azul 4-2-3-4, confirmando o ataque via parte 1 no Índia. Bom voo. Pátio 1 em Índia, positivo, só dois testes. Pelas tentativas, estou tentando contato com o mesmo 2345 com o Mike Juliette 1000. Ok, grava. Estabilizando o localizador, Xiaomi 225. Alô, Salvador, total 9996, parte 3, posição 09 para o pushback, acionamento. Total 9916, coordenação com a equipe de solo, reporta ataque. Autorizado, push 1 para o ataque, total 9996. Torre Salvador, bom dia, Xiaomi 6225. O Chiné 6225, continua a aproximação, reporte quando baixado, travado, se negar no 04. Ô caralho, 6225. Atenção, 080, é com o de novembro. Nada. Paulo Salvador, Mike Bravo Zulu informando o término no gate de número 2. Gente, Mike Bravo Zulu, grata pela informação. Ok, grata e um bom dia. 34, Manteira, ponto de término no gate 4-3-4. Papapá, Mike Eco Delta, decolado aos 4-4, chame controle em 120.8. 1208, Mike Eco Delta. 6225, baixar e travada, uma milha por cidade. Oceané 6225, livre pouso, pistão 1-0, vento 350 graus, 39. Livre pouso, 6225. Tenho ascensão no meu pet, prosseguindo direto, reporte livrando a CTR, Mike Eco Delta. Vai chamar livrando a CTR, posso estar de acender a 1500 para direto a Manati? Direto Manati está livre, 1.500 pés. Gente, o Mike Eco Delta está livre. 1.500. 759 pronto. 759 pronto. 1759 autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva. Mike Oscar Tango Vitoral. Transponder é 5452. Aerovia Upper Zulu 1-0 após de acordo com a ata prevista no fundo de voo. Controle 120.8. Autorizou 360, conforme decola da 10 com curva à direita. Perfil da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Intercepta pelo Zulu 10 e prossegue conforme o plano. Leonardo 5452 vai chamar o controle. Salvador em 120, decimal 8, o gol 1759. 1759, confirma o nível copiado? 360. 1759, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reporta lei. Grato, Juliette. Morreu. Passa 170 para o Elisão, mata-se a cargo 6570. Gente, 6570, informa o desvio agora ao centro Recife, frequência 2685, alternando 2545, ASA 6570. 2085-2545, Recife, bom trabalho. Azul 4234, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, 4234. Alfa Vitor Juliette, Salvador, transmitindo as cegas, agora 18 milhas, próximo de Libra CTR Salvador, frequência livre para coordenação. 6235, Salvador 47, Libra Direito, Anitta 1, 2, 1, decimal 9. Para o táxi 63 a bordo, 3 horas e 1, alterna Salvador. On 128.8, back up 126.0. Roger, will call receive center on frequency 128.8 and back up 126.00. Thank you, have a nice day. On. 4234, livre decolagem pistão 1-0, vento 340 graus, 049. 340 com 4, iniciando na 10, azul 4234. 8.95, altímetro 1-0, 1-3, correção 1-4. 1-0, 1-4, pátio, dia 3295, gol número 4. Xanamé 6225, Garidão. O Xanamé 6225, táxi de alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, era 25. Total 99 no meio, para o táxi, com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. 99 no meio, aguarde para prosseguir o táxi. Guarda. 99 16, o solo voltando? Escuta. Gente, o seu plano venceu aqui, sabe se foi feito alguma DLA junto à companhia? Oi, afirmativo. Qual o horário da DLA? Aguarde. ...4234, decolado aos 49, chame controle 120, decimal 8. 08, bom dia, bom trabalho. Alô, total 99 no meio? Siga. Não tem condições no momento de confirmar o horário da DLA, porém foi passado que foi feita a DLA. Gente, a gente chegou aqui no sistema e não tinha, ok? É, o que está acontecendo aí, a maioria dos dias esse plano está vencendo justamente na hora do táxi e o centro acaba negando a gente ficar entrando em contato aqui com o mesmo, ok? Vendo a possibilidade da sua decolagem. Porém, solicito que oriente a companhia para que essa DLA seja feita diariamente a fim de evitar atraso para a própria companhia, ok? Muito obrigado pela informação. Vamos entrar em contato com a companhia. Muito obrigado pelo apoio. Xanem 6225 via Juliette 01 no portão autorizada. Juliette 01 no portão 6225. Samba. Movendo a centro. Liberal, centro Recife agora em 12685, alterno 2545. Ao 9996 na escuta? Afirmativo. De passagem ao Fokker 100. E prossiga o táxi até o ponto de espera via Bate 1 no Indy, bolso de espera 2 em 1 no 8, decimal 95, altímetro 10, 1 no 4. Está autorizado o táxi via Bate 1 no Indy, ponto de espera da 1 no 0, 18895, altímetro 0 no 4, 18891. Hotel Juliette Serra, é o controle Salvador. Sigam referências hoje na linha do litoral. Reporte ingressando no corredor forte, o Hotel Juliette Serra.